A múmia. Andei léguas de sombra dentro em meu pensamento. Floresceu às avessas meu ócio com sem nexo. E apagaram-se as lâmpadas na alcova cambaleante. Tudo prestes se volve um deserto macio, fisto pelo meu tato dos veludos de alcova, não pela minha vista. Há um oásis no incerto, e como uma suspeita de luz, por não há frinchas, passa uma caravana. Esquece-me de súbito como é o espaço, e o tempo, em vez de horizontal, é vertical. A alcova desce não sei por onde até não me encontrar, ascendo um leve fumo das minhas sensações. Deixo de me incluir dentro de mim. Não há cá dentro nem lá fora. E o deserto está agora virado para baixo. A noção de mover-me esqueceu-se do meu nome. Na alma, meu corpo pesa-me. Sinto-me um reposteiro pendurado na sala onde jaz alguém morto. Qualquer coisa caiu e teniu no infinito. Na sombra, Cleópatra jaz morta. Chove. Embandeiraram o barco de maneira errada. Chove sempre. Para que olhas tu a cidade longínqua? Tua alma é a cidade longínqua. Chove friamente. E quanto à mãe que embala ao colo um filho morto? Todos nós embalamos ao colo um filho morto. Chove, chove. O sorriso triste que sobra a teus lábios cansados, vejo no gesto com que os teus dedos não me deixam os teus anéis. Por que é que chove? De quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo, quem continua vendo enquanto estou pensando? Por que caminhos seguem não os meus tristes passos, mas a realidade de eu ter passos comigo? Às vezes, na penumbra do meu quarto, quando eu para mim próprio mesmo em alma mal existo, toma um outro sentido em mim o universo, é uma nódoa esbatida de eu ser consciente sobre a minha ideia das coisas. Se acenderem as velas e não houver apenas a vaga luz de fora, não sei que candeeiro aceso anda na rua, terei foscos desejos de nunca haver mais nada no universo e na vida do que o obscuro momento que é a minha vida agora. O momento afluente de um rio sempre a ir, esquecer-se de ser, espaço misterioso entre espaços desertos cujo sentido é nulo e sem ser nada a nada. E assim a hora passa metafisicamente. As minhas ansiedades caem por uma escada abaixo. Os meus desejos balouçam-se em meio de um jardim vertical. Na múmia a posição é absolutamente exata. Música longínqua. Música excessivamente longínqua. Para que a vida passe e colher esqueça o gesto. Por que abrem as coisas alas para eu passar? Tenho medo de passar entre elas, tão paradas, conscientes. Tenho medo de as deixar atrás de mim, a tirarem a máscara. Mas há sempre coisas atrás de mim. Sinto a sua ausência de olhos fitar-me. Estremeço. Sem se mexerem as paredes, vibram-me sentido. Falam comigo sem voz de dizerem-me as cadeiras. Os desenhos do pano da mesa têm vida, cada um é um abismo. Luz a sorrir com visíveis lábios invisíveis, a porta abrindo-se conscientemente sem que a mão seja mais que o caminho para abrir-se. De onde é que estão olhando para mim? Que coisas incapazes de olhar estão olhando para mim? Quem espreita de tudo? As arestas fitam-me. Sorriem realmente as paredes lisas. Sensação de ser só a minha espinha. As espadas.